meu cheio. Tenho mais de 1000 mulheres no meu harém. Minha barraca tá armada, não tem pra ninguém. Com meu petróleo, tua máquina funciona bem. Vou te comprar pro meu harém. Nunca só moro em cobertura, só ando em limousine. Um milhão no porta-malas, 5 mina de mentira. Eu sou cheio, cheio, cheio. Vou te comprar pro meu harém. Ah, yeah! Ela vem, ela fala, ela é má. Xê, xê, caro que ela tem pra me entreter.